LDB chamando, é a chamada geral do fim do ciclo ao passo do Armagedon. E vamos agora, meus amigos, meus irmãos, para as 21 chaves bíblicas da volta gloriosa, triunfal, maravilhosa do Cristo de Deus. Chegamos hoje à chave número 10. Angústia e temor das nações em suas inúteis conferências de paz. Pois é, temor e angústia, angústia e temor. Enquanto eles quiserem resolver sem Deus, bem, vamos ver então a 10ª chave bíblica. E o maior fato, o mais importante fato da história da humanidade, qual foi? Foi a descoberta do Brasil? Foi a independência da América do Norte, do jugo inglês? Qual foi? Foi a Batalha de Trafalgar, a Segunda Guerra Mundial? Evidentemente não, foi a vinda de Jesus a este mundo. E agora o que há de mais importante é a volta, para acabar com toda essa, pois é, essa aí, né, confusão, palhaçada, atrapalhada, o que, que é isso, loucura, que nome vocês querem dar? Só Jesus acabará com tudo isso, não adianta que ninguém tem poder para reformar isso, só Jesus que tem o poder de Deus. Angústia e temor das nações nas suas conferências de paz. A humanidade vive hoje num clima de terror. Jamais como agora se poderia sentir a advertência do Salmo 51 da Bíblia Católica, ou seja, o mesmo Salmo 52 da Bíblia Protestante. Versículos 1 a 5. Por que te glorias na maldade, homem poderoso? Tua língua urde planos de destruição e é qual navalha afiada, ó praticadora de enganos. Amas o mal antes que o bem. Preferes mentir a falar retamente. Amas todas as palavras devoradoras, ó língua fraudulenta. Também Deus te destruirá para sempre. Há de te arrebatar e arrancar da tua tenda e te extirpará da face da terra. Diz ainda o livro dos Salmos, capítulo 55 da Bíblia Protestante, capítulo 54 da Bíblia Católica. Tal homem estendeu as mãos contra os que viviam em paz com ele. Corrompeu sua aliança. Sua boca era mais macia que a manteiga. Mas no seu coração havia guerra. Suas palavras eram mais brandas que o azeite. Contudo, eram espadas desembainhadas. Homem, confia os teus cuidados ao Senhor Deus. A Ele confia os teus receios e Ele te sustentará. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Deus precipitará seus inimigos em cova profunda. Homens sanguinários e fraudulentos não chegarão à metade dos seus dias. Versículos 5 a 23. Isto é muito sério. De fato, vivemos uma época trágica, marcada pelas revoluções, pelos golpes, pelas guerrilhas, pelas sabotagens, pelos sequestros, assaltos à mão armada, espionagem, pelas traições mais terríveis e inimagináveis. E assim se cumpre uma profecia de São Paulo Apóstolo, exatamente aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 2 e 3. Vós mesmos estáis avisados de que o dia da volta de Jesus virá como um ladrão vem de noite. Quando andarem dizendo, paz, segurança, eis que lhe sobrevirá repentina destruição, como vem a dor do parto aquela que está para dar à luz, porque de nenhum modo escaparão. Meus amigos, meus irmãos, não é o que vemos sempre nas modernas conferências de paz, entre aspas? Paz para segurança. Epa! Segurança dos povos. Quando é que os povos tiveram segurança, hein? Mas lá fora, ninguém tem paz e muito menos segurança. Isto só é dado ao rebanho único, porque só mesmo Jesus pode conceder paz e segurança àqueles que o amam, àqueles que não brincam com as coisas de Deus. A vida também não brinca, porque Deus não brinca, ai daqueles que brincam com Deus. É como diz o apóstolo dos gentios, na mesma epístola. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas para que esse dia do Senhor, como ladrão, os apanhe de surpresa. Está ali no versículo 4. E é por isso que os legionários de Deus sabem orar e vigiar, perseverando até ao fim. Deus está presente.